coração é teu. Quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã nasce para ser teu dia. Viver no teu amor é tudo que eu queria. Ai, coração. Ai, coração. Estrela da manhã nasce para ser teu dia. Eu queria. Ai, coração. Ai, coração é teu. Quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã nasci para ser teu dia. Viver no teu amor é tudo que eu quero.